Torre Salvador, muito boa noite. Tem 3152, ponto de espera da 10, pronto. Tem 3152, a linda cola da 10, vento 040 graus, 04 nós. Restrição após decolagem, mantém para até 2000. Está restrito a 2.000 pés até a liberação, até a décima milha ou liberação do controle de Salvador, então 3152. 3152, restrito na saída 2.000 pés até a liberação do controle. Está 3152. Alô, Mike, mantenha 030, qual a sua altitude? 2.500 pés, senhor. Está autorizado o procedimento. Mantenho 030, mantenho 030, em espera, aguarde se autorizar o procedimento. Vitor Bravo Mike. Ok, o senhor me autorizou até a aproximação do procedimento. Está equivocado, suba e mantenha 030, reporte na perna de aproximação. Perna de aproximação do procedimento, é afirmativo, Vitor Bravo Mike. Nenhum momento foi autorizado, nem muito menos o afastamento. Vitor Bravo Mike. Sim, 3152. Serra ligou a 17. Posso ouvir Serra, solos 11, um corte de frequência livre, uma boa noite. Boa noite. Mano, suba e mantenha o 30, temos aeronave decolando, restrita ao 2000, Vitor Bravo Mike, mantenha o 030. Está cruzando 2800 em ascensão para o 030, Vitor Bravo Mike. Objeto 1748, complete ILS, chame TOI 118.6. 18.6, obrigado, bom serviço. É o controle na chegada a mão, desse mantém o 060, aguarde procedimento dele, é X-Ray, sem glide, ajuste 1013, então 3305. Afirmativo, 3305, desceu 060, possibilidade de R9, derrubo no 0. Afirmativo, R9, copiado, OTAN 3305. 3305, obrigado. O programa vai que atinge, mantém 030. Mantenha, reporte na está. Qual a sua posição agora na espera? Controle, eu sou. Estou mantendo a. Estou mantendo o QDR040. Autorizado o bloqueio? Reporte. Se ajuste na espera. Se ajuste na espera, reporte no bloqueio do NDB. Vitor Bravo Mike. Vai se ajustar na espera, reportar no bloqueio do NDB. Vitor Bravo Mike. Mantira. Controle Salvador, boa noite. Então, 3152, transfere restos 2.000 pés. 152, fui manter a 330, sem restrição agora, tá 3152 na saída PUCA. 330 na PUCA, sem restrição, está 3152, gente. Ok, Bravo Park, seu objeto 6727, com 112 a bordo, 2,35 de autonomia, alterna Galeão. Objeto 6727, livre táxi via Índia, Alfa, próximo ao ponto de espera da 10, chame pronto, ajuste 10, 13, chame 118, decimal 16, chame pronto. Tower, boa noite, objeto 6727, ponto de espera da 110, pronto. O objeto 6727, ali não tem 110. 27. O objeto 6748, solo ao 14, livrando à direita, táxi via Alfa e Juliette para o gate 04. Alfa e Juliette para o gate 04, 6724, obrigado. 6748, obrigado. Rio 9642, vai cruzar no 065, pode baixar por 40. Você não via até 2000 autorizado LS sem grade, Rio 9642. Positivo, via autorizado e LS sem grade. Jet 6727, restrição para decolagem, está restrito 2.000 pés até 1.0 milhas ou liberação do controle de Salvador. Livre em decolagem, vento 050 graus com 04 nós, objeto 6727. Está restrito a 2.000 pés até 1.0 milhas e está livre de decolagem, 6727. Cinco dois, chame Recife, frequência 2.085, da 3.152. Confirmando a frequência? 1.26, decimal 85. Obrigado, boa noite, bom serviço, senhor. Boa. Objeto 6727, decola 17, controle 1, 19, decimal 35, uma boa noite. 35, boa noite. Controle, Salvador, objeto 6727, vai cruzar 1.500, restrito 2.000, na Goligose. Contato radar na decolagem, quer cruzar de uma T-Pro até cruzar aí 4.000 após a direita no perfil da Goli? Ok, mantendo PRO até 4.000, depois direita na Gole, objeto 6727. Achou. Está liberado até que nível, por gentileza? Após subindo, sem restrição, nível autorizado 340. Ok, sem instruções 340, mantendo PRO até 4.000, depois direita, conforme na Gole igual. Recife, agora 2.085. 7.727, autorizado agora com a direita no perfil da Gole. Direita na Gole, 7.727. Desse mantém 2.000, tanto 3.305, autorizado final aliás sem grade. 7, nós tínhamos querido R9, amigo, pode ser 2.500? Desculpa, R9, descido até 2.500, tanto 3.305. 3.305, obrigado, reportaremos como se a vista terminar. Muito bravo, confirmar que é previsto após o bloqueio iniciar uma espera, após essa espera será autorizado o procedimento. Reposto na curva de afastamento, Vitor Bravo Mike. Afirmativo, reportará na curva de afastamento, Vitor Bravo Mike. Afirmativo, reposto então na perna de afastamento, Vitor Bravo Mike. Mike, autorizado curva de afastamento e perna de afastamento. Reposto na perna de afastamento, Vitor Bravo Mike. Reportará na perna de afastamento da esfera, Vitor Bravo 3304-3305, caso haja possibilidade de remetida, espero que não haja, deverá subir no máximo para 2.000 pés devido a tráfego na vertical a 3.000, subindo para 2.000 pés ao invés de 4.000 pés, portanto 3305. Ah, ok, se antes, caso haja possibilidade de remetida, subir para 2.000 pés em vez de 4, obrigado. E sobrava mais na perna de afastamento da esfera. Gente, reposto na perna de aproximação, Vitor Bravo Mike. Chegará na perna de aproximação, Vitor Bravo Mike. Objeto 6727, chame Recife agora na frequência 1288. 288, objeto 6727. Então 3305, completo final R9, torre 118.6. Mas para essa informação, temos aeronave na vertical a 3.000 para a pista 97, fazendo procedimento. Então 3305. 305, estamos certo. Chamar a torre 186, obrigado. Boa noite, boa noite, Gol 989. Boa noite, 89, aguarde de Copa Galeão. Formação em curso Alfa, ajuste 10, 13. É, nós copiamos a Bravo aqui. E completar o procedimento? Afirmativo, inicia o afastamento, altitude 3.000 e completo o procedimento, Vitor Bravo Mike. Afirmativo, e reporte iniciando o afastamento, Vitor Bravo Mike, autorizado a iniciar 3.000. Reportará iniciando o procedimento, Vitor Bravo Mike. Afirmativo, reporte iniciando o afastamento. Reportará iniciando o afastamento do procedimento, Vitor Bravo. Salvador, muito boa noite, reporte Gol 157, passe Flight Level 170, down Flight Level 110, and that's bom for us. Airport Gol 157, descend, maintain Flight Level 050, expect X-ray LS, runway 10, altimeter 1013. The first 90 meters, it's not available. Airport Gol 157. Flight Level 050, the ILS X-ray. Pressure threshold 90 meters, Portugal 157. Vitor Bravo, Mike, no bloqueio, iniciando o afastamento. Gente, reporte na curva base do procedimento. Reportará na curva base do procedimento, Vitor Bravo, Mike. Então, 3305, livre pouso, vento 070 graus, 049. 070 com 04, livre pouso, 305. Zero meia, desça via chegada à mar até o nível 060, aguarde LS X-Ray sem glide, ajuste no 0 no 3, azul 4006. F060, X-Ray sem glide, Vitor Bravo Mike está autorizado, descer para 2000 e o procedimento, Vitor Bravo Mike. Autorizado 2000, procedimento, Vitor Bravo Mike. São 3305, solo 27, livrando a direita, táxi via Alfa Juliette, gate 06. Alfa Juliette 06, tá 3305. 1889, pronto para cópia? 1889, cópia. 1889, para o Galeão, nível 360, autorizado, via Fuzilu 14. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, transição Bless. Controle Salvador 119, decimal 35, aciona 5441, no gol 1889. 1889, atualizado, nível 360 para o Galeão, na aerovia Ampersulu 14. Decolagem pista 0, curva direita, saída da El, transição Blaze, controle 119, decimal 35, transponde 5441. Correto, chama para posicionamento, gol 1889. 89. Webjet 6747, aguarde o Copa Guarulhos, informação em curso Alfa, ajuste 10114. 10114, da Aldineia? Tira. Obrigado. 97 à vista, MTUI 118.6 para pouso. 118.612, obrigado pela colaboração, Manaus, vai para baixo. Noite. Vitor Bravo Mike, final da AMA, solte. Bravo Mike, livre pouso no 17, vento 070 graus, 049. Livre pouso lá na prova, Vitor Bravo Mike. 727-47, pronto para cópia. Pronto, prossiga. LaJet 1747 para Guarulhos, autorizado nível 340, Leandro Risco 50. Decolagem da pistola 0, primeira curva à direita. Saída da EL, transição de NER. Controle Salvador 119.35, aciona 5440, LaJet 1747. É 747, aponto 340, Guarulhos, Leandro Risco 50, decola da 10, primeira direita. Controle de saída de 935, saída da EL, transição de NER. 747 correto, chegou pronto para a Fishback Sim. Chamará, muito obrigado. Bravo Mike, Solos 3-1, vai prosseguir para a Bata? Negativo, para a Bata. Autorizado, backtrack, reporte pista livre, Vitor Bravo Mike. Para ligado, Vitor Bravo Mike. Runway 10, confirm the glide slope is out of service. Out of service to the first 90 meters not available. Is out of service with light path, Air Portugal 157. Okay, thank you, Air Portugal 157. Azul 4006, desse mantenha 4000, porém informe a sua velocidade indicada. Tá com 150 nós. Redução para 200 nós quando possível, será o número 2 na aproximação. Segura aí o Boeing 332 da Portugal. O RC para 200 nós, desce para 040, 40, 0. Negativo, chove nesse setor? Ah, negativo. Mas... Alô, boa noite, gol número 604. Gol número 604, chame o número 8 desse momento. No 26. Gol número 604. Rádio Copa, gol número 604. Aguardando, sentinel. Salvador, boa noite, é o Trip 5595. Boa noite, Trip 5595, sem identificação, é ponte para descida. Ajuste 1014 agora, 1004. Aguarde ele sem glide, pista 1-0, Trip 5595. Posição Conde, a meia milha, vigilância H. De Conde, prossegue para ponte ou Pelô? Rumo de Pelô, Trip 5595. Tem rumo de Pelô, grato. Pronto, agora 604. 1604 para Fortaleza, nível 370 autorizado, via piso 119. Decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, na saída Momo, transição frote. Controle Salvador 119.35, aciona 5437. Gol 1604. Autorizou 370, Fortaleza, piso 19. 119. Decolando a 10, curva esquerda, saída Momo, transmissão frota. 1935, controle, 5437 no transponder. Um 04 correto, chama para o pushback seu momento. Samaná, obrigado. 1014. Korea 45910 and altimeter 1014 Air Portugal 1 7. Zero, descendo via até 2000, autorizado sinal LS para pista 104006. Até 2000, autorizado LS, pista 157, Cotegnal Tower, 118.6. 157. Salvador Tower, boa noite, Portugal 157, on final runway 10. Portugal 157, clear to land runway 10, winds 020 degrees, 04 knots, threshold 10, displaced 90 meters, Portugal 157. Clear to land runway 10, at Portugal 157. Taxi, boa noite, 89. 31 a bordo, alterna Campinas, autonomia 4 horas e 5. Nove, táxi livre via Juliette Alfa, próximo ponto de espera da 10, chame pronto, ajuste 10 no 4. Juliette Alfa, ponto de espera 10, chame pronto, 1014, 1889. Desse mantenha o nível 050 na chegada à mar, guarde LS X-Ray sem glide, ajuste 1014, então 3178. 050 na chegada à mar, posição após o TAP, prosseguindo a guinada. O TAP serve 3,6, então 3178.